Bom, acrescentando alguns detalhes da nossa exposição, queremos dizer que na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga qual ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de modelo e guia. E as entidades venerandas respondem: Jesus. Então, se Jesus é nosso modelo, se nós temos que seguir o seu exemplo, vamos ver na sua vida a presença da mediunidade de forma muito ostensiva. Jesus foi o maior médium de toda a história. Ele tinha as faculdades, por exemplo, da vidência. Jesus via os espíritos, ele escutava a mediunidade de audiência, ele promovia curas, a mediunidade de efeitos físicos, até mesmo a levitação, o caminhar sobre as águas, do que nos narram as tradições bíblicas, é um fenômeno de efeitos físicos. Vamos ver o Cristo profetizando, tendo premonições a respeito do futuro, que é também uma faculdade. Portanto, vamos ver em Jesus a mediunidade que Paulo chama de a diversidade dos carismas, os vários tipos de mediunidade diferentes como sendo faculdades abençoadas. Vamos ver os grandes seres da humanidade, grandes cientistas, os poetas, escritores, se utilizando da inspiração para promover o bem, que é um tipo de mediunidade. A intuição que todos temos, a gestante sabe o que é que o neném tem, ela trava uma ligação muito forte com o seu filho depois de nascer. O bebê, apesar de não saber falar, ela sabe muito bem, ela pressente de maneira diferente que o médico e a enfermeira o problema do filhinho, ele tem fome, qual o que é que ele está sofrendo. A ligação entre mãe e filho são muito próximos, é como se fosse também um tipo de mediunidade, diz o Espírito Hamed. Portanto, vamos ver a mediunidade como sendo algo a ser perseguido. Como uma sociedade mais evoluída, no mundo de regeneração, as pessoas terão cada vez mais essa sensibilidade, essa faculdade de compreender, de ser mais sensível aos problemas, aos defeitos, às dificuldades, ser mais solidário. Então, aquelas pessoas que têm uma sensibilidade um pouco maior, isso demonstra também essa predisposição orgânica, como nos ensina Kardec. Nazareno, mas eu morro de medo de espíritos. É natural por conta da nossa cultura. Se fôssemos criados desde pequeninos acreditando na vida espiritual, não seria desse jeito. Mas, lembremos, por exemplo, que os espíritos não podem nos fazer mal, como os encarnados podem. Os espíritos estão como se fossem presos, entre aspas, no mundo espiritual. O que eles podem tão somente é nos influenciar, e vão apenas nos influenciar naquilo que nós permitimos. Somos nós que fornecemos os plugs mentais, as tomadas psíquicas, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Ou como o Livro dos Espíritos, que nos diz que são as imperfeições morais. Portanto, somente eles vão amplificar o que já existe dentro de nós. Se nós temos raiva, eles poderão exacerbá-la. Se nós temos pensamentos de altruísmo, de caridade, de bondade, espíritos superiores irão nos acompanhar, nos auxiliar. Porque no Espiritismo, nós não dizemos aquele ditado popular: diz-me com quem tu andas que te direi quem és. Nós poderíamos dizer ao contrário: diz-me o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Ou seja, a nossa companhia de espiritual depende dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, os Espíritos só conseguem nos influenciar, porque Deus é justo, é perfeito, naquilo em que nós permitimos e que nós precisamos passar. Nós só passamos pelas provas que precisamos. Deus é justo. Na Terra existem justos, sim, mas não existem injustiçados, nos diz o Zé Raul Teixeira. Então, é importante termos essa consciência, que só vamos passar pelas provas, pelas dificuldades, de que precisamos para a nossa evolução espiritual, para o nosso aprendizado, para trabalhar o nosso orgulho, o nosso desapego, o nosso desprendimento, nossa renúncia, nosso amor, nossa capacidade de perdoar. Estamos sendo experimentados e os Espíritos, portanto, não podem fazer mal sem que nós permitamos. Somos nós que o abrigamos com os pensamentos bons ou maus. Temos o livre-arbítrio, como nos está exarado lá, a questão da influência espiritual na questão 459. A influência dos Espíritos é muito presente em nossas vidas. É melhor ser médium consciente do que inconsciente, como nós somos. Né? Essa expressão, na verdade, ela até alguns médiums não têm nem consciência do que escrevem, é um outro significado para a palavra, a mediunidade mecânica, como tinha, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Muito rara, porque normalmente o médium participa, ele tem a sua contribuição, a sua parcela, a sua bagagem intelectual, espiritual, reencarnatória, vai auxiliar o espírito a, como se fosse um instrumento, a produzir os sons de que precisa. Então, é importante o estudo da mediunidade, nós vamos estar protegidos. No centro espírita, portanto, nós vamos desenvolver a mediunidade. Quem não vê espíritos, não é porque vai para uma casa espírita vai começar a ver, não. Mas quem é médium vai ver em qualquer lugar. Numa casa espírita vai ver os espíritos bons, protetores, trabalhadores do bem, a equipe médica, a equipe de enfermeiros espirituais, que vem aqui nos auxiliar, os benfeitores, os mentores do mundo maior. Então, estaremos aqui auxiliando. Estaremos educando a mediunidade, não desenvolvendo, porque, como dissemos, ela pode aflorar em qualquer época, desde a tenra idade, como médiums, por exemplo, a notícia de um senhor que, com quase 80 anos de existência, a mediunidade sua aflorou, psicografou durante os seus últimos 5 anos de vida e desencarnou médium. Então, a faculdade da mediunidade, ela pode, inclusive, ficar suspensa, dizem os autores espirituais, por algum tempo, para a proteção do médium, ou então, porque ela está se utilizando indevidamente dessa faculdade. É necessário, então, ter a importância do estudo dessa faculdade mediúnica, ter a consciência de que possamos fazer muito bem e que os espíritos não vão nos agredir fisicamente, porque eles não podem. O que pode nos prejudicar são os encarnados. E são pessoas como nós. Vocês têm medo de gente? Não é? Quem tem medo aqui de andar na rua? Só medo dos assaltantes, mas medo de frequentar uma igreja, um clube, um passeio no parque. Quem fica com medo? Não, as pessoas são pessoas como nós. Os espíritos apenas podem até tentar nos assustar porque somos medrosos e eles, sabendo disso, eles podem se aproveitar desse medo e se apresentarem talvez com uma forma não muito agradável para nós. Mas são espíritos como pessoas como qualquer um de nós. Então, temos essa consciência que a mediunidade é uma bênção em nossas vidas que vai nos auxiliar.